Esta es Lampada Francesa Descarada de Bois. Él sedotó la lampada. Ela chegou toda faceira, perguntando o que eu queria. Fui direto e disse a ela, me dá aquela alegria. Faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho. Então joga pra cá, então joga pra lá. Joga pra cá, então joga pra lá. Faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho. Quer quantas negão? Quer quantas negão? Eu sou el tren grande, caliente, de voar. De voar, o francês da lampada. Faceira perguntando o que eu queria. Fui direto e disse a ela, me dá aquela alegria. Faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho. De voar. Joga pra lá, então joga pra cá, então joga pra lá, então joga pra cá, então joga pra lá, então joga pra cá, o mural de então joga pra lá. Quer quantas negão?